Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu me lembro de que duas semanas atrás eu estava começando a fazer uma exposição baseada no fato de que muitas pessoas reclamam que eu nunca fiz uma exposição organizada da minha filosofia. E eu expliquei que eu não fiz, nem poderia fazer, nem quis fazer jamais, pelo simples fato de que a minha concepção da filosofia impede que isso se faça com proveito. Se você define a filosofia como eu a defini, como a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, a única maneira de você expor uma filosofia na sua totalidade é através da biografia da consciência. Me inspirando, então, no título do livro do filósofo francês Alain Émile Chartier, Histoire de mes idées, História das minhas ideias. Então, a única forma de unidade que pode haver numa filosofia é uma unidade temporal, histórica, que seria a evolução dos esforços desenvolvidos pelo filósofo para encontrar a unidade dos seus conhecimentos na unidade da sua consciência e vice-versa. Essa definição implica que, quando eu falo unidade do conhecimento, não se trata da unidade total dos conhecimentos efetivamente disponíveis numa época, porque isso é absolutamente inabarcável. Mas é só você notar, já no tempo de Aristóteles, quando ele escreve aquele livro chamado Questões ou Perguntas, que é uma lista de milhares de perguntas não respondidas, perguntas cuja resposta ele não sabia, das quais nós até hoje não sabemos a maioria das respostas, você vai ver que naquele tempo, né, o número dos conhecimentos que já não eram redutíveis a uma unidade racionalmente compreensível já era muito grande. Quanto mais hoje em dia. Também eu não confundo, eu nunca, jamais gostei desta expressão do progresso do conhecimento, porque o progresso que efetivamente existe é o aumento dos registros de conhecimento, que se tornam, por isso mesmo, cada vez mais inabarcáveis. Então, aí fica que nem o título daquele livro do Uspensky, Fragmentos do Ensinamento Desconhecido. Eu digo, se o ensinamento é desconhecido, quem foi que o recebeu? Não é isso? Então, nós temos aí o conhecimento desconhecido. As bibliotecas e arquivos de institutos estão repletos de conhecimentos inalcançáveis, que nenhum ser humano efetivo, né, conseguirá possuir na duração da sua vida. Então, o que há é um aumento de um fenômeno material, os registros. E os registros chegam a um ponto que eles são tão abrangentes e complexos quanto o próprio universo material que foi o ponto de partida da investigação. Né? Então, se você pegar assim, imagina a zoologia. Você tem a coleção de todos os animais existentes. Eu não sei o que é maior, a coleção de todos os animais existentes ou a coleção de tudo que se escreveu sobre os animais existentes e por existir. Uma coisa é inabarcável, a outra também. Tá certo? Então, quando eu falo de unidade do conhecimento, é apenas a unidade dos conhecimentos disponíveis a uma determinada consciência concreta, que pode ser ou a do indivíduo ou a de um grupo. Mas, no caso do grupo, há um intercâmbio. Então, todos mais ou menos têm as mesmas informações. Então, a unidade, esse conjunto na consciência do indivíduo se aproxima de uma unidade no sentido de uma assíntota, quer dizer, uma curva que se aproxima de uma reta, vai aproximando, mas nunca chega lá. Tá certo? Isso é tudo que nós podemos fazer. E essa busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa, isso é tudo que os filósofos conseguiram fazer. Não é tudo que eles quiseram fazer, mas nenhum filósofo chegou a fazer algo mais do que isso. Nenhum conseguiu criar um sistema que fosse universalmente válido e obrigatório para todas as pessoas, como, por exemplo, no sentido em que é aritmética elementar. Aritmética elementar é universalmente válida, ninguém pode contestar aquilo. A lógica elementar também é a mesma coisa, mas filosofia mesmo, nenhuma filosofia chegou a realizar isso jamais. Só que se você pensar, alguma ciência em particular chegou a realizar isso, também não. Porque ciência em particular não trata do universo como um todo, nenhuma delas trata, nem mesmo a chamada cosmologia. A cosmologia hoje em dia é definida apenas como o estudo dos modelos possíveis de universo sem levar em conta se eles foram levados à prática ou não. Então é a mesma coisa que eu dizer, a cosmologia não tem nada a ver com o cosmos, tem apenas a ver com ideias do cosmos. e que não se interessa em saber se essas ideias são verdadeiras ou falsas. Ela apenas compara vários modelos possíveis. É isso que a cosmologia faz. Tá certo? Então, tudo que o filósofo pode fazer é avançar no sentido de uma unidade possível, que coincida com a unidade da sua consciência. Né? Isso é o que todos fizeram, o que todos continuam fazendo. Isto quer dizer que o conteúdo substantivo, o conteúdo afirmativo das teses do filósofo pode ter uma validade maior ou menor, mas essa validade é sempre relativa, nunca é absoluta. Portanto, vamos dizer, uma filosofia final, conclusiva, nunca existiu e nunca vai existir. Isto é impossível, tá certo? Impossível não só por causa das chamadas limitações da mente humana, limitações do conhecimento humano, mas pela própria estrutura da realidade. Veja, a realidade jamais se apresentou a qualquer pessoa na sua totalidade. Pensa bem, sou eu que não posso conhecer o universo inteiro ou o universo que também não pode se mostrar a mim inteiro? É só você fazer essa pergunta, você vê que não se trata de não podemos conhecer o universo por causa das limitações da nossa inteligência. Não, tem as limitações da nossa inteligência e a limitação do próprio modo de apresentação do universo. O universo jamais se apresentou inteiro a qualquer pessoa, portanto, nós só o conhecemos em partes, sobretudo as partes que nos interessam. Tá certo? E nós tentamos, às vezes, fazer uma ideia da estrutura hierárquica desse universo, o que é o mais importante, o que é o menos importante, mas tudo isso varia de acordo com o nosso interesse e com a nossa posição até geográfica, temporal, histórica, tudo isso varia. No entanto, este esforço unificador, embora ele esteja sempre fadado a jamais se completar, ele é absolutamente obrigatório, porque sem ele tudo vira um caos, cuja atenção tivesse sido atraída pelas mesmas dificuldades ou enigmas. Então, eu estava contando para vocês, na outra aula, os meus primeiros contatos com esse negócio de simbolismo, astrologia, essa coisa toda. E um aspecto que me chamou a atenção nesse assunto foi quando eu peguei aqueles mapas cosmológicos da Idade Média, que mostravam o sistema geocêntrico, com a Terra no meio, as esferas planetárias em volta, depois as esferas das estrelas fixas e no topo, né, o império, a residência de Deus. Né? E eu entendi imediatamente que isso não era uma cosmografia, quer dizer, um dedo, porque você não tinha nem os instrumentos, você não tinha nem o telescópio ainda para observar isso direito. Então o desenho era em grande parte imaginário. Mas esse imaginário transmitiu o quê? O que àqueles homens parecia ser o sentido do conjunto. Então, vamos dizer, a organização hierárquica da realidade. Organização hierárquica e não desenho físico. Isto me pareceu tão evidente que quando depois eu li que esta imagem do cosmos tinha sido derrubada ou destruída pelas observações feitas a partir de Galileu e Kepler e tal, eu falei, mas isso é uma besteira fora do comum, porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Quer dizer, se você descobriu, criou o telescópio, você pode obter medições mais exatas, isso não tem nada a ver com, vamos dizer, a estrutura hierárquica anterior. Não é isso? Quer dizer, você não pode... Por exemplo, se você tem um retrato psicológico, tá certo, de um indivíduo, um rosto, por exemplo, que mostra a expressão dele, não tem como você corrigir essa expressão através de medições mais exatas. Não, realmente não faz sentido. E daí eu vi que muitos historiadores apresentavam coisas assim, falei, mas meu Deus, isto é de uma burrice fora do comum. E eu estou observando essa burrice, não em pessoa, não em nenhum Lula ou nenhum Felipe Feto, em grandes historiadores da ciência, historiadores da filosofia, estão cometendo esse erro. Então eu vi que esse erro não era um erro acidental, mas era um erro, por assim dizer, estrutural. Ele estava na base de toda a cultura moderna. E esta base, conforme eu investiguei, fui entendendo aos poucos, depois, toda ela se baseava na famosa distinção entre qualidades primárias e secundárias, que foi uma distinção criada por vários filósofos, entre os quais Descartes e Newton aceitavam isso. Então, dizendo que todos os objetos, eles se apresentam a nós com dois tipos de qualidades. Por um lado, as qualidades primárias, que são verificáveis, que são o peso, a medida, etc., etc., e, por outro lado, qualidade que depende da nossa subjetividade, como a cor, a posição, o movimento, etc., etc., etc. Então, eu disse, bom, se você aceita seriamente essa distinção, então você chega à conclusão de que só as qualidades primárias, ou as qualidades matematizáveis, mensuráveis, só elas expressam a realidade dos objetos. O resto é tudo subjetivo. Não é isto? Então, é evidente que os primeiros filósofos que usaram essa distinção não perceberam a consequência total, mas ao longo dos séculos foi se confirmando em toda a classe científica e classe universitária esta ideia de que o universo se divide em duas coisas, uma série de propriedades matemáticas mensuráveis e uma coleção imensa de imaginações, sentimentos, né, sonhos, etc., etc., etc. Ou seja, na verdade, nós nada sabemos sobre o universo a não ser as medidas dele. Mas, ora, as medidas, como bem observou Leibniz, as medidas não bastam para formar um objeto. O conjunto de medições que você faz sobre um objeto não o define, é apenas um conjunto de propriedades dele. Você não pode, através de medições, dizer o que é. Está entendendo? Então, através de medições, como você poderia distinguir, por exemplo, uma banana e uma pedra? Tá certo? Você precisa de algo mais além das medições. Então, você precisa ter ideia do que é a substância da coisa. Isso é a crítica que Leibniz fez, né? Então, Leibniz, evidentemente, ele vai muito a sério Descartes, mas ele era infinitamente mais inteligente do que Descartes, aliás, mais inteligente do que qualquer outra pessoa da época, e acho que até hoje mais inteligente do que qualquer pessoa que existe até hoje, né? Então, tudo que Leibniz diz, você tem que prestar atenção, porque quando ele não sabe alguma coisa, ele explica o problema de maneira assim insuperável. E este era um problema que ele, de fato, não resolveu, mas ele mostrou que não podia ser resolvido pelo método cartesiano. Nesse método, o professor Wolfgang Schmidt chama de bifurcação. Você bifurca a realidade, aqui você tem as medidas matemáticas e aqui você tem imaginação, fantasia, etc., etc., etc. Ora, esta divisão é uma confissão de que a ciência, na sua totalidade, não sabe nada sobre o real, a não ser as suas medições. Então, quem fez a mesma crítica também foi Edmund Husserl, no livro A Crise das Ciências Europeias, que eu acho que eu li mais ou menos nessa época, e ele dizia que a matematização do universo acabou substituindo a realidade dada por um conjunto de abstrações matemáticas, que você não, essas você não sabe se... Como você pode dizer que essas são puramente objetivas se existe nada mais subjetivo do que a medição? Nada tem tamanho, a medição em si mesmo. A medição é sempre a comparação de uma coisa com outra. E a comparação não vem pronta por si mesma. Alguém tem que fazê-la. Quer dizer, é um ser humano que faz a comparação. Então, aí houve uma total inversão, chamando de subjetivo que era objetivo e de objetivo que era subjetivo. Esse foi talvez o primeiro problema que me chamou a atenção. E vi que não seria possível resolver isso aí sem voltar a estudar o problema do simbolismo. Porque se os antigos modelos do cosmos eram modelos simbólicos, que diziam algo a respeito do sentido do conjunto, e não apenas da sua forma física, tá certo? Então, esta ideia, vamos dizer, do simbolismo do conjunto, tinha desaparecido completamente da ciência moderna. Tá certo? E estas imagens simbólicas, quer dizer, da concepção medieval, tinham desaparecido e acabaram sendo substituídas no século XX por ficção científica. Que é ficção mesmo, quer dizer, é tudo inventado. Não é isso? Então, também, vamos dizer, é claro que a partir dessa bifurcação, como a chama o professor Wolfgang Schmidt, o número de erros, de fraude científica se multiplicou assim por milhões. Não é isso? Então, quando você estuda, por exemplo, a teoria da evolução, e você vê pelos cálculos que ela é matematicamente impossível, e, no entanto, o pessoal continua ensinando essa mesma coisa, sob a alegação de que não, nós não temos uma outra teoria. De por que nós não podemos dizer simplesmente não sei? Por que é proibido não saber alguma coisa? Por que nós sempre temos que ter uma teoria explicativa, mesmo sabendo que ela é falsa? Isto é o pecado original da ciência moderna. Aceita milhões de teorias só porque você não tem outra para substituí-lo. Em vez de confessar, olha, não sabemos, nós temos aqui, não temos uma teoria explicativa, nós temos apenas um problema. Se você quer saber, por exemplo, a questão do heliocentrismo e geocentrismo é um problema até hoje não resolvido. Esta é que é a verdade. Então, mas as pessoas se tornaram tão imbecis quando você diz, olha, o heliocentrismo é duvidoso, então elas já acreditam que você é geocentrista. Eu falei, não, também não sou geocentrista. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo a palavra proibida é não sei. Mas só pode ter duas hipóteses, ou você está a favor de uma teoria ou está a favor da teoria ao contrário. Eu falo, por quê? E se for uma terceira? Né? Do mesmo modo, né, a questão, vamos dizer, da Terra plana. Eu acho que esse negócio da Terra plana não é uma teoria, isso é um problema. Qual é o problema? Você tem milhões de cálculos feitos com base na Terra esférica e esses cálculos funcionam para efeito de navegação, etc, etc, etc. Por outro lado, o fato é que aparece um sujeito tirando uma foto de uma ilha que está colocada a 320 quilômetros e você vê a Terra plana até lá. Falei, epa. Então, eu tenho, por um lado, eu tenho uma explicação razoável e, por outro lado, eu tenho um fato que parece desmenti-la. O que fazer? Eu não sei. Se você for ver o número de dúvidas camufladas que existem na ciência moderna, eu acho que é 80%. Agora, o fato é que hoje a palavra ciência significa uma autoridade que você tem que obedecer. Eu considero a noção de autoridade científica autocontraditória. Por quê? Se a ciência é uma atividade que está em permanente autocrítica e permanente autocorreção, ela nunca pode afirmar que algum conhecimento que ela obteve é definitivo e inabalável. Nunca. Quer dizer, se ela é ciência, ela não tem autoridade. Ela tem sugestões, ela pode ajudar, pode dar sugestões, ideias, etc. Mas nunca pode impor uma coisa. Não, a autoridade científica diz isso. A autoridade científica não existe. A autoridade científica quer dizer apenas a confiabilidade de um cientista. Não a autoridade, não a veracidade do que ele está dizendo. Isso é muito importante, você distinguir o que é a confiabilidade de um investigador, né, e o que é a autoridade no sentido de veracidade. Não. Por exemplo, eu acredito que... eu acho que Einstein tinha alguma autoridade científica. Tá certo? Quer dizer que a teoria dele é absolutamente válida, incontestável? Eu falo, não, eu mostrei para vocês outro dia um livro de uma senhora polonesa que fez uma coleção dos contestadores de Einstein. Só até a década de... Ela só foi até a década de 40, mais ou menos. Até ali já eram milhares e milhares e milhares de contestadores. Então, quer dizer, o cara tem autoridade, por quê? Porque ele tem uma boa formação científica, ele argumenta bem, ele não está mentindo, ele não está embrulhando ninguém. Mas isso quer dizer que a teoria dele é absolutamente certa e que não pode ser contestada? Como não pode ser contestada se de fato foi? Você não pode negar a possibilidade de uma coisa que efetivamente aconteceu. Se algo aconteceu, você não pode dizer que é impossível. Portanto, a contestação da teoria do Einstein não pode, não apenas pode acontecer, como aconteceu em quantidade avassaladora. Então, por que acontecem todas essas situações absolutamente cômicas, patéticas? Porque a ciência tomou o lugar da religião, a classe científica tomou o lugar do clero. É muito simples, então eles têm a obrigação de ensinar verdades definitivas como se fossem verdades reveladas, verdades ditas por Deus. Ora, as verdades reveladas, elas têm um problema. Elas, 99% dos casos, são expressas em linguagem simbólica, difícil de entender. Então você pode entender de uma maneira ou da outra maneira, existe sempre a discussão teológica que nunca termina. Você vê, o dogma da religião católica não terminou de ser formulado até hoje, ainda pode surgir novos dogmas amanhã. Dos concílios, você vê que as discussões teológicas às vezes terminavam em facada, gente, de tão complicado que a coisa era. Não foi nenhum nem dois teólogos que foi assassinado pelos seus contestadores. Você acha que se a questão fosse fácil, aconteceria isso? Você acha que homens seríssimos, honestos, às vezes santos, tá certo? Iam chegar a este ponto se estivessem discutindo coisas fáceis de resolver? Claro que não, tá certo? Então, daí eu acabei percebendo o seguinte, que a maior parte das pessoas tem uma total impossibilidade de conviver com o estado de dúvida. Elas precisam ter certeza absoluta. Né? Então, quer dizer, você é o Filho de Deus vivo. Né? E isto para eles era suficiente. Mas você não pode ter fé numa doutrina científica. Porque nenhum cientista é o Filho de Deus vivo. Pô. A autoridade de nenhum ser humano chega a esse ponto. Ele é tão confiável que tudo que ele diga eu tenho que confiar. Claro que não. Ele é tão confiável que uma parte do que ele diz talvez seja verdadeira. Isso é o máximo que nós podemos chegar. Então, por que não podemos viver na dúvida? Por que temos que saber tudo? Eu sempre penso assim, se o mundo dependesse de eu saber tais ou quais coisas, o mundo estaria perdido. Porque eu não sei, provavelmente não vou saber nunca. E pode esperar sentado que eu não vou dizer para você a solução desse problema. Então, isso foi, então, esses passos foram elementos fundamentais, não só da formação da minha filosofia, mas da formação da minha consciência. E minha consciência quer dizer a minha personalidade, a realidade da minha pessoa. Então, já com essa idade, eu entendi que o fundamental em tudo isso é a capacidade de conviver com o estado de dúvida por muito tempo. Talvez pela vida toda. Morrer sem saber. Se você não tem isso, você nunca vai ser um filósofo. Você pode ser um doutrinário, pode ser pregador de qualquer coisa, mas um filósofo você não vai ser nunca. Então, este problema, vamos dizer, da imagem simbólica do cosmos, eu vi que a perda disso tinha causado uma infinidade de erros e monstruosidades intelectuais no mundo moderno. Se você acha realmente que tudo que existe no mundo é um conjunto de medições, de um lado, e do outro lado um conjunto de fantasias, né? Então as medições são subjetivas, as fantasias também são subjetivas, em suma, tudo é subjetivo. Então, isto seria uma confissão de total impotência cognitiva. Pede para ela me dar um cafezinho aí. Ela está trazendo aí. Tá bom, tá bom. Já tem açúcar? Eu tenho. Então, eu imagino a situação de angústia mal confessada, que é quase a totalidade dos profissionais da ciência, em qualquer área que esteja, sente o tempo todo. E por que eles têm tanta necessidade? Porque é só assim que eles conseguem aliviar a sua angústia, o seu medo da incerteza. Quer dizer, nossa, veja, eu posso ter toda a incerteza do mundo, porque eu sou só uma pessoa humana. Eu não represento entidade nenhuma, eu não represento uma classe social. Eu não pretendo ter autoridade professoral nenhuma. Né? Eu não sou um representante da USP, ou da PUC, ou do Rigel Part, ou de Harvard. Então, eu sou apenas eu mesmo, mas eles não são eles mesmos. Eles são os seus cargos. Então, eles temem que, se eles confessarem a sua incerteza, eles estarão solapando as bases da entidade que eles representam. Então, esse aspecto, vamos dizer, de sociologia da filosofia é um negócio importante. Do que um sujeito vive? De onde sai o dinheiro dele? É. Quem lhe paga? No meu caso, vocês sabem quem me paga, são vocês. Eu não tenho satisfações a dar a ninguém mais neste mundo. Nem Ministério da Educação, nem Presidente da República, nem o Recoparta. É. A satisfação que eu dou é para os meus alunos. Eu prometi incentivar a sua inteligência mediante o trato de certos problemas. Eu estou fazendo isso e está funcionando. Vocês mesmos são testemunhas disso. Então, é a vocês que eu tenho que prestar satisfação e a mais ninguém. E estou prestando e para ninguém está, como é que se diz, achando ruim. Né? O pessoal continua assistindo e tem cada vez mais aluno. Então, é por isso também que eu não acredito muito no ensino institucional. Eu, outro dia eu mencionei aqui que tudo na filosofia escolástica medieval ia bem até que fizeram o regulamento da Universidade de Paris. E aí o negócio começou a decair, e decaiu tanto que a partir daí a filosofia começou a se desenvolver fora da universidade. Quando fizeram no tempo de São Tomás de Aquino, todos os filósofos eram professores universitários. Quando chegam no tempo de Descartes, já quase nenhum é professor universitário. Descartes não é professor universitário, Leibniz não é professor universitário, Bacon não é professor universitário, todos eles. Então, essa filosofia extra-universitária aparece em reação a uma filosofia, a um ensinamento excessivamente burocratizado. Claro que depois acontecem outros desenvolvimentos e quando você tem entre o fim do século XVIII e o começo do XIX, você tem um florescimento filosófico extraordinário na Alemanha. Como é que você explica isso aí? Leia a introdução da filosofia da mitologia do Schelling. E ele diz, a nossa sorte aqui na Alemanha é que nós temos mais liberdade de ensinar qualquer coisa que nos dê na cabeça do que temos no resto da Europa. Então, este florescimento do romantismo, do idealismo alemão, foi por causa do quê? Da liberdade. Então, ou seja, da ausência de regulamentos controladores e castradores. Então, você veja, o simples fato de, em plena época de glória do cientificismo, o sujeito se atrever a dar um curso de filosofia da mitologia, já é um negócio incrível, quer dizer, ele vai estudar mitologia. Essa liberdade da Universidade Alemã não durou tanto assim. Quando chegou no começo do século XIX, já não estava bem assim. Mas na Áustria ainda estava. Então, este assunto, vamos dizer, da deformação da imagem do cosmos, pelo que mais tarde eu viria ler no professor Volkmann com o nome de bifurcação, foi um dos primeiros pontos que me chamaram a atenção. E eu entendi que a reconquista da ciência do simbolismo era uma coisa fundamental. Porém, tudo isto no mundo ocidental cristão tinha desaparecido. Eu só encontrei bom material sobre isso na obra de um muçulmano que foi o René Guénon. E eu disse, isto é uma vergonha. Como é que perderam isso? Como é que o pessoal católico perdeu isto? E tem agora que receber de volta da mão de um muçulmano. Isso é muito humilhante. Mas aconteceu. Não há outro autor que domine o simbolismo melhor do que o Guénon. Então, o simbolismo de todas as tradições religiosas, ele conhece praticamente todos os símbolos e ele sabe lidar com todos eles. Também, a partir daí, eu li o livro de um discípulo dele, que é o Titus Burckhardt, sobre a alquimia, e eu comecei a entender pela primeira vez do que se tratava na alquimia. A alquimia é uma leitura simbólica de fenômenos físicos. Se você não entende isso, químicos. Eles não são processos químicos e não são processos físicos. São as duas coisas inseparavelmente. E esta impossibilidade de separar o físico do psíquico é que era o segredo e o valor da cosmologia antiga. E que se perdeu totalmente no mundo moderno. Justamente porque se perdeu, quando chega no século XX, você tem o quê? Você tem o despertar dos mágicos, tem a bruxaria toda à volta de uma vez. E você vê, então, físicos e matemáticos caindo de joelho na frente de charlatães. É o caso do David Bohm. O livro A Eternidade e a Ordem Implícita. Aquele livro é um besterol esotérico do começo ao fim. Ação física, e leu lá uns livros de simbolismo extremo oriental e ficou. Ele diz, por exemplo, que no mundo aristotélico os conceitos são coisas estáticas, mas na realidade tudo está em constante transformação, então elas não têm o ser, elas têm o sendo. Eu digo, ah, é? Isso quer dizer que, por exemplo, o conceito de vaca é estático? Hã? Se o conceito de vaca fosse estático, a vaca não poderia andar. Você dizer que um conceito de uma coisa é estático ou dinâmico é inteiramente absurdo. Porque o conceito de uma coisa é a explicação do que ele é em todos os momentos e possibilidades do seu desenvolvimento. Tanto assim, uma vaca morta é vaca. A vaca que vai nascer no ano que vem é vaca. Então, o conceito não tem nada a ver com o estado temporal da coisa, meu Deus do céu. Portanto, ele não é nem estático nem dinâmico. Estático e dinâmico são critérios que se aplicam a coisas e não a conceitos, meu Deus do céu. Como é conceito? Formado em física, professor universitário não sabe isso, que é coisa da lógica elementar. Vocês entendem como eu fui perdendo confiança nesse pessoal da que pretende falar com a autoridade científica? Perdi totalmente. Hoje não levo esse pessoal a sério de maneira nenhuma. E hoje, quando eu vejo o diretor da revista Lancet, que é a revista médica mais famosa do mundo, mais conceituada do mundo, dizendo que 50% dos trabalhos médicos são charlatanice, 50%. Eu fui editor da revista médica. Né? E eu vi o que determinava a escolha dos assuntos, o que determinava é o anunciante. O sujeito fabrica tal remédio, então ele quer que fale coisas que indicam esse remédio. Pronto, acabou. Era simples, assim. E na época eu conheci o Dr. Carlos da Silva Lacaz, que era secretário da Saúde em São Paulo, catedrático de doença epidemiológica na USP, e ele tinha acabado de escrever um livro chamado Doenças Iatrogênicas, é um livro de 1000 páginas. Doenças iatrogênicas, doenças causadas pela medicina. Então ele dizia o seguinte: a iatrogenia causa mais doenças do que qualquer outra coisa no mundo. Eu digo, opa, está ficando perigoso, né? Então, nós temos que entender que a autoridade científica, a expressão autoridade científica só pode significar a confiabilidade potencial de um determinado cientista, de um determinado grupo de cientistas, e não a autoridade de proclamar a verdade. Isto não existe. Ninguém no mundo passar por ela, tá certo? Mas o máximo que você vai conseguir é ter essa imagem de confiabilidade. Eu espero que eu tenha alguma confiabilidade para vocês. Quer dizer que tudo que eu estou dizendo é verdade? Fala, meu Deus, que garantia eu posso ter disso? Eu posso só garantir que eu fiz o melhor possível para acertar tal ou qual coisa. E que talvez tenha acertado melhor do que fulano ou fulano, mas proclamar as coisas com autoridade definitiva, não tenho capacidade para isso. Então, foi a partir daí que eu comecei a ficar com medo da chamada escola analítica. Porque a escola analítica reduzia, pegava assim, dizia que todas as afirmações filosóficas são apenas afirmações verbais, que não querem dizer nada. E que só as afirmações, como é que se diz, atomísticas da ciência física podem ser verdadeiras ou falsas. Eu digo, um momento, mas se é uma afirmação atômica, o que é uma afirmação atomística? É uma afirmação feita sobre um objeto que não é um objeto real, mas que é um recorte cognitivo feito para adequar esse estudo às disponibilidades metodológicas desta ciência. Portanto, é um negócio puramente formal. Portanto, não tem verdade substantiva nenhuma ali. Tem, no máximo, mas uma verdade formal relativa. Agora, de novo, era a pretensão de sobrepor o pensamento matemático a tudo mais. Não é isso? Exatamente como tinha acontecido na Renascença, com o negócio do Descartes, os fenômenos primários e secundários, o pessoal da filosofia analítica tornava isso ainda pior. Vocês lembram disso? Um bando de cretinos, meu Deus do céu. E quanto mais estudava, mais burro eles ficavam. Por quê? Simples, eles não tinham conhecimento suficiente da língua. Né? Eles começaram a estudar lógica antes de ter lido livros em quantidade suficiente. Então, aí que eu entendi uma coisa que até hoje eu ensino para você. Primeira coisa é você ter uma cultura, extensa cultura literária, para você se familiarizar com todos os usos possíveis da língua. Acertando, eu estou falando besteira. Esse Sir Henry Dummett, né, é tido como um dos grandes lógicos. Eu já peguei tanta besteira, mas besteira assim, primária. Assim como peguei besteira no Jean Piaget. Quando Jean Piaget diz que as crianças não têm um senso de identidade inato, porque se você pega 5 bolinhas, põe as bolinhas aqui e diz quantas bolinhas tem, são 5. Se você separa as bolinhas mais, ela diz que são 6. Então, ele está confundido um erro de propriedade com um engano quanto à substância, meu Deus do céu. Quer dizer, é um erro lógico elementar. E os caras dizem, não, esse é o maior psicólogo de criança que tem no mundo. Eu não daria uma criança minha para ele cuidar. Por que que ele quer dizer que não existe o senso de identidade? Porque ele quer dizer que tudo é cultural. Assim como tem hoje em dia, tudo é cultural. Aliás, o professor Pierre, que, sob certos aspectos, é um excelente professor, ensina muita coisa, ele erra de maneira monstruosa quando ele diz que não há diferença genética de inteligência. Isso é uma estupidez. Você tem mais do que prova suficiente de que há uma interferência do elemento genético, não total, evidentemente, senão um nasceria um gênio, outro nasceria burro, sem possibilidade de consertar. Mas a ideia de que tudo é cultural podemos modificar a sociedade, modificar o ser humano do jeito que nós quisermos. Não há, por exemplo, uma natureza humana. A natureza humana é criada por convenção e assim por diante. Assim como não tem sexo, os filhos não nascem no sexo, nós podemos trocar. Ele pode ter o sexo que ele quiser, pode ter 15 sexos. Ele pode, se ele quiser, o sujeito nasceu um ser humano, mas ele pode ser um gato, um tigre, um jumento. Olha, um jumento, claro que pode. Isso eu não contesto. Né? Então, esta coisa, vamos dizer, a onipotência da influência cultural é um dos elementos fundamentais da mentalidade revolucionária moderna. Que, no fundo, é a celebração da própria onipotência do revolucionário. Ou seja, eu posso transformar você. E isso tudo remonta à questão do Descartes, dos fenômenos primários e secundários. Eu sugiro que vocês leiam o livro do professor Wolfgang Schmidt, que é um dos grandes críticos dessa coisa. Eu fui ler o Wolfgang Schmidt muitos anos depois, mas para mim foi uma grande satisfação, porque ele inclusive explica isso muito melhor do que eu. Muito bem, vamos parar por aqui e daqui a pouco voltamos com as perguntas. Tá bem? Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Aqui tem uma pergunta. Ângela Morim Rosa. As mulheres têm capacidade de raciocínio inferior dos homens? Mas se tem um assunto que eu jamais estudei na minha vida é esse. Não tenho a menor condição de saber um negócio desse. Eu acho que não. Acho que não. Acho que é a mesma coisa, mas. Eu acho que tem uma autoridade que a Bíblia e outras tradições religiosas dão aos homens sobre. As mulheres não têm nada a ver com capacidade de raciocínio, mas tem a ver, às vezes, com a estabilidade da personalidade. Acho que é outra coisa. Agora aqui, Maria Inês Tavares Cortes. Podemos dizer que o marxismo é uma religião? Ouvi uma argumentação nesse sentido, pensando na questão da fé, que é o que está na base de toda a religião. Muitas vezes parece que a crença do marxismo se dá e sustenta pela fé. Bom, a coisa não é bem essa. O marxismo não é uma forma de religião, ele é uma forma de gnosticismo, que é uma coisa completamente diferente. Mas o gnosticismo, um dos pontos básicos dele, é não se basear na fé, mas se basear no que ele pretende ser um conhecimento. O marxismo se proclama uma teoria científica desde o início. Só que é uma teoria científica abrangente, que diz respeito a todos os fenômenos possíveis e imagináveis, a todas as esferas da realidade. Se você consultar, por exemplo, os manuais oficiais de marxismo-leninismo da Academia de Ciências da União Soviética, você vai ver que eles tratam de todos os assuntos possíveis e imagináveis. Então, isso é uma concepção total do mundo. Né? Na verdade, a própria definição de religião, para mim não faz o menor sentido. Eu não acho que as religiões sejam fenômenos do mesmo gênero que possam ser, vamos dizer, definidas sob um conceito comum. Você comparar, por exemplo, sei lá, o budismo com o cristianismo, com o hinduísmo, com o judaísmo, você vê que eles não são apenas o mesmo tipo de doutrina com conteúdos diferentes, como se fossem várias teorias sobre a mesma coisa. Eles não falam sobre a mesma coisa, não têm a mesma finalidade. E, no fim das contas, são incomparáveis. Né? Então, agora, em geral, as pessoas pensam que elas sabem o que é uma religião, porque no Estado moderno, o Estado moderno regulamenta o fenômeno religioso. E nós acreditamos, seguimos, então, a lei estabelecida, que determina que determinadas entidades são religiosas, outras não são. Mas isso aí é o Estado leigo que fez isso. O que o Estado leigo entende de religião? Absolutamente nada. Então, ele está regulando a coisa de acordo com o seu próprio interesse, não de acordo com um critério científico. Se você pensar bem, por exemplo, o cristianismo se apresenta como um caminho de salvação da alma. Não é isso? Como é que você vai comparar isso com o budismo, por exemplo? O budismo não fala nada de salvação da alma. Como é que você vai comparar com o judaísmo? O judaísmo também não fala nada de salvação da alma. Ele fala do futuro de Israel, ou seja, de um povo. É uma coisa completamente diferente. Como é que você vai comparar essas duas coisas? Para você comparar coisas diferentes, você teria que reduzir as suas, vamos dizer, as suas diferenças de estrutura a um quadro comum. Então, verificar só aquilo que é comum entre elas. E daí fazer a comparação. Isso nunca foi feito, na verdade. Então, o que hoje nós chamamos de religiões comparadas, eu acho que é um estudo absolutamente impossível. Por exemplo, quando você pega a teoria do Fritjof Schon, o livro, o livro principal do Schon, que o T.S. Eliot considerava a melhor coisa que ele tinha lido em matéria de religiões comparadas, você vê que o que o Schon compara nas várias religiões é apenas a teoria metafísica delas. O que é teoria metafísica? É a estrutura total da realidade. É óbvio que todas as religiões têm mais ou menos a mesma teoria metafísica, porque seria, vamos dizer, a metafísica normal da humanidade, né, que parte da distinção do finito e do infinito, etc., etc. Admite a noção de graus de realidade. Né? Então, essa metafísica pode ser comum, mas o fato de ter uma metafísica comum, também Aristóteles e Platão também têm uma metafísica em comum, não quer dizer que seja a mesma filosofia. Então, várias religiões, entre aspas, terem a mesma metafísica não as torna iguais em absolutamente nada. Né? Aliás, é o contrário, para poderem ser tão diferentes, precisariam ter uma metafísica comum. Então, do ponto de vista da comparação entre metafísicas, a teoria do Schon está certa. Mas isto aí indica que pode haver uma espécie de supra-religião abrangente, que seria o esoterismo dele. Falou, claro que não, isso para mim está totalmente furado. Né? Inclusive, quando no próprio Schon, a destreza do Schon lidar com o simbolismo e metafísica, contrasta, às vezes, de tal maneira com a burrice dele com relação a... Ele simplesmente não entende o que é o cristianismo. Ele acha que o cristianismo era uma tarica e depois a tarica se virou exotérica em função das necessidades do tempo. Quando, é claro, o próprio Jesus disse, eu não ensinei nada em segredo. Então, quer dizer, que raio de cristianismo é? Do qual que ele está falando? Né? E também das análises históricas que o Guénon faz quando ele diz assim, no começo da década de 30, a China jamais será bolchevique. Pronto. Passou uns anos, como é que podia errar um erro do tamanho da China, meu Deus do céu? E assim por diante. Também, certas noções metafísicas dele não fazem o menor sentido. Quando ele fala, existem as possibilidades de manifestação, partindo, vamos dizer, da realidade primordial, existem as possibilidades de manifestação, existem as impossibilidades de manifestação. Isso é, aspectos do supra-ser eterno que jamais serão manifestos para o ser humano. Em seguida, ele diz, existem as possibilidades de não manifestação. Eu digo, que raio é isto? É? Uma coisa que é possibilidade de não manifestação, ou é uma impossibilidade de manifestação, ou é uma simples possibilidade de manifestação que ainda não se manifestou. Quer dizer, é confusão metafísica. Né? Tem muita coisa desse tipo no Guénon. Né? Quando ele faz também a distinção entre o que é um místico, o que é um misticismo e esoterismo. Ele diz que o misticismo é um fenômeno puramente sentimental. Né? E daí quando ele vai estudar a obra de São Bernardo, ele diz que São Bernardo é o fundador do esoterismo templário. E daí a obra dele é essencialmente mística. Eu digo, epa, peraí. O que é isso? Ou existe essa distinção de misticismo e esoterismo, ou não existe. Em suma, quando o cara chama o Guénon de bússola infalível, eu digo, não, o Guénon é um gênio extraordinário, mas ele não é uma bússola e muito menos infalível. Né? E o Schon, então, nem se fala. O Schon, eu confirmei por experiência própria que ele não tinha intuição psicológica nenhuma. Ele era incapaz de distinguir um vigarista que está assim, na cara dele, sujeito a vigarista. Eu via que era vigarista, ele não via. Né? Então, fazer o quê? Como é que um homem que não tem esse discernimento psicológico pode ser um guia de almas? Não pode ser. Ele pode ser um grande filósofo, excelente teórico, tal, mas guia de almas, um mestre espiritual? Não. Eu não creio que o Schon tenha sido jamais um mestre espiritual. Embora ele acreditasse que era, e muita gente acreditasse também. Ulf Hermann Mundell. O senhor concorda que as grandes obras de ficção científica promoveram o progresso da técnica, bem como o pensamento geral? Em parte, sim, mas, em geral, as obras de ficção científica são usadas dentro de um tipo de programação psicossocial, que é para habituar as pessoas a certas expectativas, de maneira que, quando essas expectativas se realizam, elas não estranham mais. Por exemplo, quantos filmes de ficção científica já não foram feitos sobre pandemias? Né? Desde os anos 40 se faz isso. Então, quando aparece um treco, o pessoal diz pandemia, todo mundo acredita. Agora, chamar isso que aconteceu de pandemia é um exagero monstruoso. Não pode dizer o mínimo, né? Então, Marcos Herkenhoff. A ciência hoje é cada vez mais matematizada, as observações do pesquisador são suprimidas por números e dados fornecidos por máquinas. Tem como ser restaurada nos seus propósitos originais? Claro, sempre tem. Sempre tem, porque o problema, evidentemente, não é o uso da matemática, é a falta da compreensão do que seja a própria ciência. Né? Por exemplo, você supor que a ciência conhece a realidade, eu falei, sim, uma ciência conhecer a realidade é impossível, porque ela só pode conhecer objetos previamente recortados para se adaptar à disponibilidade dos seus métodos. E esses objetos não existem em si mesmos, não existem como realidades. Tudo que existe, existe pertencendo simultaneamente a várias dimensões de realidade. Por exemplo, se você pega uma vaca é um ser biológico, eu digo, aí ela não é um ser químico, não tem química nela, não é um ser físico, não é um ser econômico, não é um ser sociológico, não é um ser afetivo. Ela pertence a tudo isso ao mesmo tempo? Existe alguma ciência que pode estudá-la sobre todos esses aspectos? Não. Essa coisa de aspectos diferentes, dimensões diferentes que se cruzam, isso é o que se chama ser concreto. Concreto vem de cum crescer, quer dizer aquilo que cresce junto, embora não tenha nada a ver com uma coisa com a outra. Não existe nenhuma ciência do objeto concreto. A ciência só estuda objeto abstrato, objeto que, como tal, só existe para ela. É? Não é o mesmo objeto que existe para uma outra ciência. Então, a ciência não nos ensina a realidade, ela destaca determinados aspectos que, devidamente articulados com os outros aspectos, nos ajudam a ver a realidade. Mas uma ciência não substitui a outra e ela não pode falar sobre o objeto da outra. E a ideia de interciência é outra besteira, tá certo? Porque você tem várias observações obtidas por métodos, vamos dizer, que não são trocáveis. E depois você soma tudo e acha que está falando do objeto concreto quando você está falando apenas de uma soma de abstrações. O objeto concreto é o que qualquer ser humano conhece. Se você pegar, ou seja, um bilionário de Nova York, um Papua da Nova Guiné, eles têm a mesma compreensão do objeto concreto que todo mundo tem, porque isso é universalmente... O que nós chamamos de realidade, né, é o que se apresenta ao ser humano. Animais não conhecem a realidade, animais também só conhecem coisas abstrativas. Eles só conhecem o que é apropriado ao seu próprio sistema de percepção, que não é o de outra espécie. Ao passo que nós temos, de todas as espécies, nós podemos compreender como todas as espécies, como o gato enxerga, como a ameba sente as coisas, como um peixe enxerga. Nós temos essa noção da realidade concreta na sua totalidade. Só o ser humano tem isso. O ser humano e os anjos, evidentemente, mas de seres corporais, só nós temos isso. Quem tem? Todo ser humano, que seja ser humano, pô. Nenhum ser humano, nenhum cientista pode superar isto. A visão da concretude pertence ao ser humano enquanto espécie. Não existe outra realidade. Hein? Está entendendo? Então, a realidade não é uma coisa que está aí que nós não percebemos. Não, a realidade é exatamente o que nós percebemos. Mas é sempre incompleta. Eu digo, sim. Me diga a ideia de uma realidade completa que possa se apresentar a quem quer que seja. Não pode. Quer dizer, mostrar-se sob determinados aspectos é próprio de toda a realidade. Quer dizer, a estrutura da realidade é essa. Quer dizer, o fato, por exemplo, você pega o cubo, né? O cubo tem quanto lá? Tem 6, você só vê 3. Né? Isso é uma limitação da nossa percepção? Não, é a limitação do cubo. E assim por diante. Se você vê um animal está andando, Você vê o movimento dele, mas você não vê o funcionamento dos órgãos internos. Para ver os órgãos internos, precisaria abrir a barriga do bicho e estaria morto. Está entendendo? Então, esta coisa, esta apresentação parcial é própria da realidade, meu Deus do céu. Coisa que se apresenta sobre todos os seus aspectos ao mesmo tempo só existe idealmente. Por exemplo, o cubo ideal que você desenha no papel mostra os seis lados, mas aí não é um cubo, aí é geometria descritiva. Mas é um negócio, se você recortar e montar, você cria um cubo, mas que no papel não é um cubo. Então, só este cubo inexistente tem seis lados, mostra seis lados ao mesmo tempo. Do mesmo modo, se você pegar num filme, você mostra o bichinho andando e depois você mostra o funcionamento dos órgãos internos. Então, no desenho animado, ou no filme, você está vendo um bicho imaginário que, por isso mesmo, se mostra por dentro e por fora ao mesmo tempo, precisamente porque é imaginário. Se ele for real, ele só pode se apresentar sob certo aspecto. Tudo no mundo é assim. Não é um deficiente. Esse é o erro do Kant. Kant acha que tudo isso são limitações do nosso conhecimento. Nós não podemos conhecer as coisas em si. Eu digo, isso que eu estou falando, isso são as coisas em si. É? Aquele aspecto do urso que eu percebo é o aspecto que o urso pode mostrar a mim. Ele não pode mostrar esse objeto, esse mesmo aspecto dele a uma minhoca. Está entendendo? Só um ser humano pode ver ele assim. Né? Um outro bicho vai ver ele de uma outra maneira ainda. Mas nós podemos entender como o urso se vê a si mesmo, como um gato vê o urso, como a minhoca vê o urso, como um rato vê o urso e assim por diante. Mas todos esses aspectos estão articulados, mas são distintos, são separados. Né? Deu para entender? Então por hoje vamos parar por aqui, que eu estou meio cansado. Tá bom, eu já estou ficando velho e broxa, então vocês têm que ter um pouco de paciência comigo. Tá? Tudo de bom.